Em teu seio, sua mãe gentil, sangue suga saída, mama. Tiram suas forças, sua energia, seu vigor, seu alento, sua potência perante outros gigantes. Parasitas que engordam suas contas bancárias em paraísos fiscais. Caege. A voz de quem não tem a voz, rap pancada. Vai que vai, Deus é mais, que agora eu tô blindada. Com os olhos bem abertos pela fé alicerçada. De que adiantou as falsas juras de amor, jurando lealdade, mas a bandeira você manchou. Aqui depois das sete, ninguém mais sai em pras ruas. Eu me lembro muito bem, guerreira, das promessas suas. Vai que vai, quem é quem quando deixar de ser alguém? Vai olhar e ver que do seu lado não sobrou ninguém. Então se ajoelha, guerreira, e ora comigo. A bandeira tá manchada, sofre pobre, sofre rico. O tempo ruim não vai passar, não é uma fase. A verdade nua e crua, como teve coragem. Traidora, jurona, mentiu pro povo vacilona. É só por Deus que o Brasil aqui não desmorona. Se o gigante acordou, não sei, eu tenho medo. Ó pai, cuida dos ricos, mas proteja os que vêm do gueto. Tira as crianças do crack, evite as mortes nos parques. Segura a mão dos covardes, o ódio aqui queima arde. É tarde. Respeito é pra quem é chegado, vou deixar de ser refém. Brasil 2014, eleição em Copa do Mundo. Respeito não se compra, favela versus corrupto. E lá se foram os anos, o tempo passa e nada muda. Os motivos são os mesmos, rap pancada continua. E lá se foram os anos, o tempo passa e nada muda. Família de monstros, na mesma luta. E lá se foram os anos, o tempo passa e nada muda. Os motivos são os mesmos, rap pancada continua. De monstros na mesma luta. Canalhas que deixam o povo em miséria física e moral. Cego, o povo segue se matando por partidos políticos, sem entender que não é questão de Dilma ou Temer, estrelas ou tucanos, coxinhas ou petralhas. Respeite a existência, ou irão ter que segurar a nossa violência. Resistência. Na república carnavalesca, nós segue como palhaço. Entre estrelas, tucanos, protestos arranjados. Segue a saga do gigante adormecido, carregado em preço esplêndido por uma coxa de bandido. Brasil, Tabajara, futebol clube, onde mensaleiros toma banho na Lava Jato e fica impune. É de morrer de rir, nós ainda assiste calado. Vê nosso patrimônio sendo roubado. Não querem limpar o poder, a pátria mãe segue puta. Só não muda os cafetão, Temer, Dilma e Lula. Vai gastar a fortuna nas férias do estrangeiro. E nós segue com medo, economia, desemprego. Sem entender que quem move a engrenagem é nós mesmo. E se parar, se ameaçar a greve geral, eles vêm com bombas e tiros, nós com pedra e pau. Vi despertar o cão adormecido dentro de você, encorajá-lo a lutar, derrubar esse poder. A voz de quem não tem a voz vai ecoar até o gigante de fato acordar. E lá se foram os anos, o tempo passa e nada muda. Os motivos são os mesmos, rap pancada continua. E lá se foram os anos, o tempo passa e nada muda. Família de monstros, na mesma luta. E lá se foram os anos, o tempo passa e nada muda. Os motivos são os mesmos, rap pancada continua. E lá se foram os anos, o tempo passa e nada muda. Família de monstros, na mesma luta. Indignação não é suficiente. Temos que fazer mais. Se estão causando sofrimento, não há outra solução a não ser a violência.